Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Bill e amor. Centro L, 278, Rádio 180, AM, 1.070 kHz, a mais ouvida de Belo Horizonte, emissora integrada, a rede Deus e Amor de Comunicação, também na internet, ideia.com.br. O nosso objetivo é conectar você com Deus.